solução pro seu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu no seu lugar. Pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita, existe um Deus. Ele vai lhe estender a mão, lhe abraçar e acalmar o seu coração. Estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer. Sofreu até morrer pra lhe salvar.